despejamento, correto? Chama para pushback acionamento. Vai chamar para o acionamento, fundo 333. Está pronto para o push acionamento, gol no 600, finger 06. Sente no 600, aguarde a aeronave que vai passar no táxi. Faz passagem da aeronave, então está autorizado, gol no 600. 1924 para push acionamento na 05. 924, autorizado, chama para o táxi. Chamar na próxima. Pushback acionamento no 01, TAM 3661. Autorizado, chamar para o táxi, 3661. Vou chamar no táxi 3661. Cruzeiro 1338, linha 1010. 376, prossiga. 24 para 4. Está autorizado pelo horizonte, nível 160, via Golf 677, até Ilhéus, após o Whisky 1. Saída da Eule da Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 11 na decimal 35, aciona 5422, coteja. Tael, Leda e Ilhéus. Despejamento correto, informa pessoas a bordo. Gente, 2 a bordo, altímetro 10 no 5. Para acionamento, chame torre 198.6, bom voo. Gol no 600, pode iniciar o push. 63 no 5, livrou. 315, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Para o táxi da 3566, está com 64 a bordo, 12,50 alterna Recife. Confirma 64 ou 164? 64, senhor, 64. Presente 64 a bordo, altímetro no 0 no 5, aguarde para o táxi. Aguarda para o táxi, 3566. 600, aguarde, a aeronave está iniciando o táxi agora. E aguardará, 600. 566, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 198.6, bom voo. 7 Alfa, 186, 3566. Salvador, Força Aérea, 1368. Força Aérea, 1368, contato radar, suba 160, direto da Elfa. Corrigindo após 2 nos pés, direita, direto da El. Gente, 2 nos pés, direita da El. Para 1 no 60. 45488. 4489. De Serra Serra, confirma a altitude. Apenas 500 pés. Gente. Autorizado. Até o destino, 1.000 pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119.35, aciona 0125, coteja. Mike Corrêa, cotejamento correto. altimetro 1015 para acionamento táxi Torre 1 noite, só meia, bom voo. Está iniciando o push, voo no 600. Sente autorizado o push, chame pelo táxi no 600. Salve 3.001, acionado para o táxi 43 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Aracaju. Você também autorizado, eu vou mostrar para a Mike, é convite para o acionamento? Autorizado, chame táxi, Mike, é convite. Boa tarde, está 3566, ponte de Paradão, está 100 pronto. Leste, 3566. Ali decola 1080 graus, 1089. Ali decola, pressão 1080, 3566. Comanda a autorização. Gente, a sala S informa que já foi transmitido, já temos aqui no CCAM, falta apenas confirmar com o Centro Recife se foi processado. Ok, então, estamos agora. Horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Gente, 1066 a bordo, altímetro 1015, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1086, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 1086, obrigado. Bom trabalho. Solo, boa tarde, 3P5489. 5489, aguarde, estamos resolvendo a situação de uma aeronave que está atrasada, já chegaremos a sua cópia. Dora 56, controle 119, decimal 35. Dora 35, boa tarde, 3566. 394, pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado o Galeão, via Upper Whisky 50, até Bidev, até November 857, seguro. Upper Zulu 16, Gruff. Upper Zulu 14. Saída Dael, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5431, coteja. Contato radar, 190, saída Puca. 190, Puca. Up o Whisky 50, Bidev. Up em November 857, seguro. Up Zulu 16, Gruff. Up Zulu 14. Dael, Leda, Bidev. 11935, transponder. 5431, transponder. 11935, controle, gol 1394. Protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Vai chamar o 1394. Gol no 600 para o táxi, com 131 a bordo, alterna Maceió, 2 horas e 40. Sente, 131 a bordo, altímetro 1015, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera Torre 18, sinal 6, bom voo. Gol no 600. Salve, seria melhor liberar a Bianca? 3661, pronto. Ah, positivo. É, tráfego é solo, Oceaner 6315, informação Quebec, autorização Guarulhos. Gente, aguarde 6315. Obrigado aí ao colega do, da Gol que tentou agilizar aí pro avião. Bom voo. Não consegui copiar o tráfego. 3661, ponto espera pronto. 3661 ali, mantém o 0. Mantém o 0361. Táxi via Juliette, 13 da remota. Ok, após a passagem do gol, Juliette, 13 da remota, 6613, grato. 5489, pronto para a COP? Pushback estacionamento. Sim, pronto para a COP 5489. 5489, autorizado conquista, nível 200, saída gole, após direto. Decola da 10, curva direita, controle 199, decimal 35, aciona 5460, coteja. Táxi, reporta para ingresso 197, mas que é convite. Pode ingresso 197, Vitor. Responde 5460, controle 119-35, 5489. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. 61, alinhado pronto na 110. Gente, aguarde apenas a aeronave que vai estacionar na retaguarda, previsão de 1 a 2 minutos. Gente, não sei, 94. Momento. Torre é o Yankee, tá? Tá no Yankee Serra, Serra. Torre, direto para as 4? Direto, autorizado. Afirmativo, vento 190 graus, 109, autorizado. Solo controlado, pode 4. Serra. Aqui é convite, ponto 097. Zona 5473, coteja. 360, São Paulo, Guarulhos, Upper Whisky 50, Dael Leda Eudes, pista 10, curva direita, 1935, 5473. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Repórter. Controle Salvador, Costa Aérea no 376. Gostaria no 376, contato radar, subão no 60 após 2000 pés, curva direita, direto Ilhéus. 376 após 2000 pés, direto Ilhéus no 60. Curva direita. 190 graus, 109. Autorizado, decolagem 7. 361, aliado bom. Afirmativo, vai aguardar o 361, o tráfego que decolou à frente é de pequeno porte. Informação 361, a intensidade está 1. Confirme agora? Agora é clareza 5. Obrigado. É grato. Alpha 4, Yang Serra Serra. Ciente, vento 180 com 12. Yang Serra Serra, reporte solo controlado. Serra. Aqui é com o Vitor, decolou de Salvador, 1602, controle 11935. 7935. Controle, o Papa Romeu, Mike é com o Vitor. Mike é com o Vitor, no meu pé, direto Manati, reporte Livramento TR. Direto Manati, reporte Livramento TR, Vitor. Solo Salvador, 35489, está ciente da Quebec, posição 14 para pushback acionamento. 35489, aguarde, será o número 2 para pushback no setor. Continua aguardo como número 2, 5489. Solo Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu no Rainbow X-Ray Tango. Rainbow X-Ray Tango, prossiga. O Rainbow X-Ray Tango no pátio 4 para acionamento, notificado meia hora de voo local, está autorizado. A gente informa o setor do voo, temos aqui corredor Axé até o farol, confirma? Confirma. Gente, Novembro X-Ray Tango, aguarde para a cópia. Aguarda a cópia, Tango. Uno, após decolagem, mantém pronta nível 050. Após decolagem, nível 050, manteremos a proa até 361. 3661, decolagem autorizado no zero, vento 190 graus, 109. Decolagem iniciando 3661. Afirmativo. Lima Mateu no zero. Mas é Mateu, 924. Supera a torre 1 na noite, decimal meia, bom voo. Confere na 368, chame Recife, 128, decimal 8. 128, decimal 8. Recife, confere na 368. 7, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 01-17, coteja. 0117, no transponder, 500 pés, à direita, liberal sul, no render X2 Tango, autorizado o chamador para o programa. Forma, pessoas a bordo? 3 a bordo. Sente, altímetro 1015, chame torre 118 decimal 6 para acionamento, bom voo. Tango 1015, 118 decimal 6, após o 19 decimal 35, no reverso. C489 autorizado para o pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado de pushback acionamento, chamará para o táxi 489, tudo bem. Oi, táxi. 361 no contato radar, suba ao nível de voo 1940, mantenha a proa até o nível de voo 050, após curva à direita, proa de letras. A proa até 050, após ler em subida 140, 361. Gol no 600, no ponto de espera dando zero. Lima tem, gol no 600. A Lima tem, não no zero, gol no 600. Solo Trip 5489 para o táxi com 6363 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Porto Seguro. 3 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1-8-6, bom voo. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, 186, muito obrigado, boa. Boa tarde, eu no 394, ponto de espera da 1-0. 394, sim, mantém o ponto de espera 1-0. 394. Autorizado no 0, 190 graus, 109. Colagem autorizada, voo no 600. Avenida e Leandro, 361, obrigado. Mantém a 10, ali mantém, 104. Controle 1193. Controle 193, pelo menos. Salvador, gol no 600, decolou saída PUC. Gol no 600, contato radaço, gol 370, saída PUC. Direto PUC para o nível 370, gol no 600. Salvador, Papa Romeu, Vila Vitor Alfa, no corredor Vera Cruz, mantendo 1506 para regresso. Já decolagem, pista no 0, no 3, 9, 4. Se quiser separar, mudou o pé? Aqui, aqui. Separando o pé. Sim. Abatango Vitorinho de Juliette, informa o tráfego 1106 milhas, mesmo rumo. Descendo, parando meu pé, no Jalima 50. Afirmativo. Poderia coordenar com a torre? Ver se existe a possibilidade de prosseguir via corredora 7. Agora. Itango, copiou? Ribeirão do seu Itango, na escuta. E o trip 5489 está pronto, não pode esperar. Sé, reporte no farol da Barra, Vitorinho da Juliette. Sé, autorizado de Opel, corredor da Sé, reportará através do farol da Barra. Gol. Gente, gol levar uma nova saída. A Lima tem na 1-0, 5489. Gol na 394, Ecoloso no 2, controle 1-1935. 0-3-5, no 394. Vai, Max Reitango, tá pronto? Papa Romeu, 9, Max Reitango, autorizado ingresso de decolagem. Pista 1-7, vento 1-80 graus, 1-09. Salvador, boa tarde, 1394. No 394, contato radar, ficou 360, saída da EL. 360, da EL, no 394. Correio no Rebelec Fleitango, fora do solo, se autorizado, transfere controle. Afirmativo, solo 13, controle 1-1935. 1-1935, decimal 35, transfere controle, Tango. 3-5-4-9, decolagem autorizada no 0, ventando 8, 0 graus, 1-1. Sete livre decolagem, 5489, 1-0. Controle, Mike, é Covid, foi muito comida. Mike, é que foi a frequência livre? Controle Salvador, o Papa Romeo November X-Ray Tango. November X-Ray Tango, para seguir condições visuais, 500 pés litoral. 500 pés litoral, mantém condições visuais, Tango. 1924, chame Recife em 126, decimal 85. 2085, não? 1-2085, tá, voo 1924. Estimativo. Em 489, decolou Zuno 4. Controle em 1-1935. 71935, tem uma boa. Vitorinha Juliette passando para a Bessalão da Barra, mantendo o meu pé. Gente, Vitorinha Juliette mantenha no meu pé, reporte para a situação. Boa tarde, Pituaçu. Controle, muito boa tarde, 35489. 35489, contato radar, suba 200, saída Gole. 200, Gole. Passagem no 376, chame Recife, 133, decimal 25. Contou uma mensagem para o no 376? Gol no 600, da presente voo Zipar. Da presente voo Zipar, no 600. Qual a primeira nave que modulou? No 6. Controle Salvador, Azul 4196. Azul 41, nomeia Sione, identificação, autorizada a chegar da Mari, desceu 050. Identificou na Mari, 050, 4196. Controle Salvador, passagem no 376, aqui se mantém 160, não confiou a última mensagem passada da Mari. No 376, mantém 160 e chame Recife, 133, decimal 25. 376, Recife, 133, decimal 25. Gol no 600, chame Recife em 126, decimal 85. 2.800, o gol no 600. Passa no 333. Tango Vitor Índia Juliette, informa o tráfego 1106 milhas rumo oposto, mantendo 500 pés para o litoral, um Robson 44. Papa Romeu Noveda, X-Ray Trango, Tango, informa o tráfego 12:05 rumo oposto, mantendo 1 mil pés. Positivo, Noveda X-Ray Trango vai manter 500 pés, vai ficar atento ao tráfego no sentido contrário, Tango. Saída da Euleda Ilhéus, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5421, coteja. Quero ver o Whisky 1, saída da Euleda Ilhéus. Saída da Euleda Ilhéus. Planejamento correto, confirma 2 a bordo. Afirmativo. Gente, altímetro 10 no 4, paracionamento, chame torre 1-8, decimal 6, bom voo. Bom voo. 01, obrigado, bom serviço. Oh, Vitor Índia Juliette, seu tráfego à pista agora. Na minha posição de 11 para 12 horas, positivo. O novo Rebeca aceitando, está visual com o tráfego passando acima de mim, moleque. Sente. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, no Travel de Paris. Sente, prossiga para a rotatória, Índia November Alpha. Sente, prossiga para a rotatória, November Alpha. Batango Vitor, Índia Juliette, chame a torrinho, 98612. 1862, grava. Volta a Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, pode parar de Itapuã. Pode parar de Itapuã, Júlio.